Go ahead. Number 08, approve the start engine. Stand by for copy. Number 08, clear to start up. Stand by for copy. Direcionamento, chamo pronto pro táxi, November Yankee Mike. Nome do militar que autorizou, November Yankee Mike, é capitão também? Major Erivandro, ciente. Chame para o ingresso. Prossiga, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado Cairo Lourenço, nível de voo a 1000 pés, decolado 17 com curva direita no corredor AXE, controle 120.8 e o transponder 0161, não poderia confirmar pessoas a bordo? Gol 12777, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, uma boa tarde. Tá, 3804, autorizada final ILS, aposta estabilizada. Aposta estabilizada, 3804. Liquid, putback, startup, support right for touch. Come back when right for tax, 2013. November Yankee Mike, confirme o nome da sua empresa. November Yankee Mike. Azul 4076, sua identificação autorizada a chegar da Mare, desça para o nível de voo 060. Sim, reduz a velocidade para 230 mais. Azul 4076, seguiu o tráfego 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, Airbus 320, cruzando 110 em descida. O 108, autorizado Salvador para VH, uma centena, decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após direto Ilhéus, vai interceptar Whisky Uno, o controle 1208 aciona 5541. Transponder confirmando a subida vai realizar da Euleda após direto Halite, conforme a rota do plano de voo. E reporta no ponto de espera da hotel, confirma o POB, o Roma 08. Ok, 07 a bordo, confirmando a subida da El, Leda, após Leda, Halite, Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango, Halite, conforme a rota do plano de voo. Entra, torre. O ponto de espera da hotel, Roma 08. Tem aí manter no 7, Vitor Mike Quebec. Dá 3804, estabilizou? Estabilizado, 3804. Chame torre, 1895. 3895, vou dizer. Papatango, Lima, Golf, Whisky, aciona a indicação autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 070, reduz a velocidade para 230 nós. 2 Salvador, muito bom dia, até 3804, passou de serra, baixado, checado. Autorizado pouso, 120 graus, 139, está 3804. Autorizado pouso, está 3804. Papatango, Lima, Golf, Whisky, desça para o nível de voo 180, reporte atingindo 230 nós para continuar para a descida. Paulo Salvador, rumo 08, na hotel para cruzamento. Rumba 08 para cruzamento, chama a torre 11895. Chamar a torre 11895. 013, atualizada final ILS, após estabilizado. Ok, TAP 2000 vai chamar estabilizado em 13, obrigado. Salvador, Romba 08, no hotel para cruzamento. Mantenha a posição, informa o tráfego R2 320, na final para pouso na pista 10. Romba 08, mantendo posição. Ocean 6213, we have 131 people on board, 1.5 an hour endurance. Alternate, you'll be Guarulhos. Ocean 6213, approve the taxi via India on 100.1010, contact the tower at 118-95-218-1013. 6103, going on a hot short runway 101-1895, Ocean 6213. Ele vai direito 209, boa tarde, boa tarde. Olá, Salvador. Bom dia, tá aí. 804, viu? Até a... Confirmo, autorizado o cruzamento, dê passagem depois da tancha no solo 1219, dando passagem ao Airbus. 208, dando passagem para o Airbus. Depois, realizar o cruzamento. Chame o solo em 121, décimo 9, rumba 08. Trip 9961 autorizado, pushback também sem pronto táxi. Para nível de voo 070. Arroba 70, é perfeito, tudo. Breeze 12 knots, Ocean 6213. And clear for the coffee, runway 10, 6213. Cordial, bom dia. Papatango, Vitor, Mike, Quebec. Papatango, Vitor, Mike, Quebec. Mantenha as contas visuais no corredor Axé, ao nome UPES. Reporte no farol da barra. Autorizaria o 2500 para o Vitor, Mike, Quebec, cara? Papatango, Vitor, Mike, Quebec. Negativo, aeronaves na aproximação. Sente, vai manter 1000. Passará no farol da barra. Tome Salvador, Adversinha, 721, informação Mike. Web 6721, aguarde. Papatango, Lima, Golfo, Whisky, reduza para 2109. Whisky 2109. 007, responderia. 254, contagiamento correto, chama pronto, pushback, funcionamento.